defesa. Mas que beleza, é uma partida de futebol. É, alô você que tá ligadinho aí no 107,9 da Rio Vox FM, alô você que tá ligado no www.riovoxfm.com. Muito prazer, eu sou o Leonor Sete, está no ar mais uma edição do Rio Vox Esporte Clube aqui para você, através da mais ouvida e da mais querida da cidade de Rio das Pedras. Que bom que você tá aqui conosco para acompanhar os 60 minutos do puro creme do esporte aqui na Rio Vox FM, no Rio Vox Esporte Clube. E sem mais delongas, vamos apresentar o nosso comentarista de hoje, que é ele, o professor Mauro Fernandes. Muito boa tarde para você, professor. Ah, muito boa tarde, Léo. Boa tarde a todos os nossos ouvintes que nos acompanham aqui no Rio Vox Esporte Clube, nessa manhã, tarde de terça-feira, abençoada por Deus, que nós possamos levar até vocês as últimas informações do mundo esportivo. E hoje tem muito assunto. Tem mercado da bola, tem a Bezinho, o Campeonato Paulista da Segunda Divisão, tem rodada quase cheia da Série B, tivemos um jogo ontem, daqui a pouco vamos falar. Vamos falar do outro finalista da Série D do Campeonato Brasileiro, tem Copa BH, tem Campeonato Brasileiro, tem muito assunto no programa de hoje. Fique conosco, você sabe que pode acompanhar o nosso programa também pelo nosso site, o riovoxfm.com. Todos os programas gravados para você ouvir a hora que quiser e no lugar que quiser. Então, fique conosco porque está no ar a nossa programação. E vamos começar falando do Prêmio The Best FIFA. Os melhores jogadores do mundo, melhor treinador do mundo. Vamos falar sobre os escolhidos, os 10 finalistas em cada categoria. Desse jeito. Salve Brasil. Pode crer. MC Guimê, tamo junto. MC, eu sou. Vai segurando, moleque. E aí, Neymar? Com a técnica do samba, é nóis. E ó como que eu vou, hein? No flow, por onde a gente passa é show, foi show. E olha onde a gente chegou. Eu sou país do futebol, ligou. A técnica do samba, tocou Neymar, é gol. Vamos começar então falando sobre o prêmio The Best FIFA, o prêmio que premia os melhores do mundo, né? E nessa terça a FIFA divulgou a lista com os indicados para o melhor treinador da temporada 2017-2018, né? E a Copa do Mundo teve grande peso para a seleção, como já era esperado, né? Dos cinco, a metade então estava na Rússia, né? Estava entre os treinadores selecionados pela entidade máxima do futebol mundial. O Tite não foi tão bem na Copa do Mundo e não está entre os 11 nomes que conseguiram aí estar nessa honra, nessa festa, né? Então, os nomes são os seguintes, professor. Stanislav Cherchesov, o Filipão lá da Rússia, o homem do bigode da Rússia. O Zlatko Dalic, vice-campeão do mundo com a Croácia, merecidíssimo. O Roberto Martínez, treinador belga, treinador espanhol, aliás, da Bélgica, né? Maximiliano Allegri, treinador da Juventus, o italiano. O campeão do mundo, Didier Deschamps, também está na lista, junto com o Jürgen Klopp, treinador do Liverpool, vice-campeão da Liga dos Campeões. O Diego Simeone também está na lista, o argentino técnico do Atlético de Madrid, assim como o Ernesto Valverde, técnico do Barcelona. Quem também está na lista é Pep Guardiola, campeão inglês com o Manchester City na última temporada. Gareth Southgate, o técnico da seleção inglesa, também está na lista. E Zinedine Zidane também é um nome que está nessa lista. Então são 11 os treinadores que brigam pelo prêmio de melhor treinador da temporada, professor. E o Tite fora disso aí. Então, Tite fora. Então você vê que a Copa do Mundo premiou justamente aqueles treinadores que fizeram um bom trabalho e que foram surpresa, né? Foram surpresa aí para muita gente o que as suas equipes fez, principalmente o Filipão lá da Rússia, né? Isso, que conseguiu fazer todo mundo duvidava da Rússia e no fim a Rússia fez uma boa Copa do Mundo com o time até limitado que acabou indo até que bem. O treinador da Croácia não se tem dúvida, né? fez aí vice-campeão do mundo, chegou com uma equipe até que tecnicamente boa, mas não com handicap de histórico para chegar realmente nas finais da competição. Provou isso, que é um bom treinador, jovem, e com certeza vai prosperar dentro desse mercado aí, Vilão. Muito bem, e só para tempo de curiosidade para o nosso ouvinte, esses 11 nomes foram indicados por um painel que foi composto por ex-jogadores, ex-treinadores, as consideradas lendas da FIFA. Dentre eles, Kaká, Ronaldo e Parreira do Brasil, o Lothar Matthäus, alemão, Alessandro Nesta e Fábio Capello da Itália, o Didier Drogba da Costa do Marfim, Frank Lampard da Inglaterra, o Sami Al-Jaber da Arábia Saudita, o Emmanuel Amunike da Nigéria, o Chabunkun da Coreia do Sul, o Andy Roxborough da Escócia e o Winton Hoofer da Nova Zelândia. Então, quer dizer, esses ex-jogadores, ex-treinadores estão... ou treinadores ainda, o Capello ainda é treinador, né? Estão aí, que indicaram agora, a decisão final será dos votos dos capitães e técnicos das seleções nacionais e dos jornalistas de cada um dos mais de 200 países filiados à FIFA. Então, é isso aí. Temos os treinadores indicados ao prêmio de melhor treinador do mundo. Temos também a premiação das finalistas, as 10 finalistas ao prêmio de melhor jogadora do mundo. Entre elas está a nossa Marta, mais uma vez, dando orgulho para o futebol brasileiro. A Marta, que foi vencedora do troféu por 5 vezes e indicada em 14 oportunidades. A vencedora do ano passado, a Liek Mertens, né? Acho que é holandesa, se eu não me engano. Ela não foi indicada nessa temporada. Então, temos as seguintes jogadoras nessa lista aí, a lista de melhor jogadora do mundo. Temos aí a Lucy Bronze, jogadora da seleção inglesa e do Lyon. A Pernille Harder, jogadora do Wolfsburg e da seleção da Dinamarca. A Ada Herberg, jogadora do Lyon e da seleção da Noruega. A Anandine Henry, mais uma jogadora do Lyon, só que dessa vez da seleção da França. A Sam Kerr, jogadora da Austrália e do Sky Blue. A Saki Kumigai, seleção japonesa e Lyon. Todo mundo joga no Lyon, é brincadeira. Outra do Lyon aqui, ó. A Jennifer Marrozan, jogadora da seleção alemã e também do Lyon. A Marta, jogadora brasileira do Orlando Pride. E a Megan Rapinoe, jogadora dos Estados Unidos e do Seattle Reign. Além da Wendell Renard, jogadora francesa também do Lyon. 6 jogadoras do Lyon que garantiu o 5º título da Champions League em maio, né? A Marrozan, uma das que está aí nessa lista, vem enfrentando um problema sério de saúde aí, ela tá com uma embolia pulmonar e fora dos gramados em muito tempo, mas foi indicada pela temporada que fez, viu, professor? O futebol feminino aí começando realmente a despontar aí, a Marta, né, 14 vezes indicada, que fenômeno, hein? Mas isso é muito bom. Se eu não me engano, ela só não teve indicado ano passado. Pois é. Desde 2006, direto pra cá. A Lagoana, então, tem fibra, hein? Tem dedicada, é perseverante, tem tudo esses handicaps aí. É uma pena que tem que sair fora do Brasil para poder jogar em alto nível, né? Mas ela representa muito bem o futebol feminino brasileiro, com aquela marca que o Brasil tem, né? Então, realmente a Lagoana Marta consegue nos representar bem. O que é mais importante, né? Balança roseira em qualquer lugar do mundo, onde tiver, pela seleção, pelo clube, enfim, é uma jogadora de um talento de fazer inveja para qualquer homem. Muito bem, então falamos das mulheres indicadas ao prêmio de melhor jogadora do mundo. Agora vamos aos 10 indicados ao prêmio de melhor jogador do mundo sem Neymar. Olha só, os 10 indicados ao prêmio são os seguintes, ó. O Kevin De Bruyne, do Manchester City, jogador da Bélgica. O Eden Hazard, também jogador belga do Chelsea, né? O Lionel Messi, argentino, do Barcelona. Cristiano Ronaldo, 5 vezes melhor do mundo, assim como o Messi, jogador da Juventus agora, né? O Cristiano, jogador da Juventus, jogou a última temporada pelo Real Madrid. Antoine Griezmann, francês, campeão do mundo, jogador do Atlético de Madrid. Kylian Mbappé, também francês, campeão do mundo, jogador do PSG. O Mohamed Salah, egípcio, jogador do Liverpool. O Harry Kane, jogador do Tottenham, inglês. Luka Modric, o croata do Real Madrid, vice-campeão mundial. E Rafael Varane, campeão do mundo, campeão da Liga dos Campeões, campeão de tudo com o Real Madrid, o zagueiro francês. Então, não temos o Neymar nessa lista. Concorda com a ausência do Neymar nessa lista entre os 10 ou 7 que tinha espaço para ele, professor? Não, se for avaliar pelo que fez na Copa do Mundo, não. Mas aí, se for avaliar também o que fez na Copa do Mundo, tem muita gente aí também que não jogou nada na Copa. Messi, o próprio Salah, não é isso? Quer dizer, não vamos discutir a qualidade deles, mas vamos discutir aquilo que produziu na Copa. O que o Salah jogou? Uma partida? Duas partidas? E assim mesmo jogou mal? Então, eu tô achando que aí o critério aí, claro que tem muita gente boa, né? Vai discutir Mbappé? Quem que é louco de discutir o Mbappé? Não, né? Tem jeito. Então, quer dizer, é claro que... Mas a gente percebe que tem muita política que a FIFA acaba fazendo aí que não faz sentido, né? Mas não, a pergunta sua, eu não concordo, Neymar aí, eu também não concordo não que ele devia estar entre esses jogadores não. Portanto, jogou uma partida, uma Copa do Mundo regular... Mas não teve aquele brilho que todos nós esperávamos dele, inclusive o pessoal do lado de lá do mundo também. Eu também concordo. Acho que o Neymar, até no PSG, não fez uma temporada ruim. Foi bem, foi boa a temporada do Real, do Neymar no Paris Saint-Germain. O problema é, ele se lesionou num período da temporada em que ele não poderia estar lesionado, que é nas definições da Champions League, definição em termos de Copa do Mundo. Ele ficou fora de muita coisa, perdeu muita coisa lesionado, né? Então, eu acho que foi justo, mas eu também não colocaria o Messi. O Messi fez uma temporada bem abaixo, e eu acho que em termos de clube o Neymar foi melhor que o Messi nessa temporada, professor. Não, sem dúvida. Como você estava falando que o Neymar perdeu muitas situações aí por motivo de contusão. Eu concordo, realmente, e você analisar, você vai ver que na Copa do Mundo também é a mesma coisa, né? Então, nos principais eventos, naqueles eventos que tem peso na definição dos melhores, é que realmente ele teve contusão, teve problema físico e não pôde participar, e isso tudo atrapalha também na hora da votação final. Quem leva o prêmio FIFA The Best, professor? Olha, eu não sei, viu, rapaz. O FIFA é em novembro? Setembro. Vai ser agora. Então eu fico com o Mbappé. Eu acho que vai levar o Cristiano Ronaldo mais uma vez, professor. Não tenha dúvida que a Champions pesa e pesa muito, né? E como ele não foi de todo mal na Copa do Mundo, eu também... Ele não tá fora, não, viu? Mas eu acredito que por tudo com o carisma que tem esse menino, a estrela que ele tem, ele tem um símbolo do futebol antigo, futebol raiz, futebol moleque, futebol diversão. Eu acredito que seria muito importante a FIFA reconhecer isso para mostrar para os meninos que vêm vindo no futebol de que maneira que se deve jogar o futebol. Porque o futebol está muito chato, Léo. Está chato demais. Sim. E eu chuto os três já. O terceiro vai ser o Griezmann da França. O segundo vai ser o Mbappé também da França. E o primeiro vai ser o Cristiano Ronaldo. Acho que o Messi não fica nem entre os três nessa temporada. Porque foi uma temporada muito aquém do argentino. E até na Copa. Ele teve lampejos na Copa do Mundo, né? E não foi. No Barcelona também. A gente vê o Messi um começo de declínio do Messi, né? E o Cristiano Ronaldo fazendo exame e os médicos falando que o resultado dele é de jogador de 25 anos de idade, professor. É uma máquina, né? Realmente é um robô, né? É um robozão mesmo. Faz sentido o apelido que deram a ele. E quando eu digo que tá chato, é claro, a gente é amante de futebol e além de amante a gente vive do futebol. Mas o que eu quero dizer é que tá tudo proibido, que tá tudo... tem marketing por trás de tudo, você não consegue ver mais pureza. E o Mbappé é justamente o oposto de tudo isso que estão pregando no futebol. É voltando ao futebol antigo. Então eu votaria nele justamente para que nós não percamos de vista o que é realmente jogar um futebol. Sem dúvida nenhuma. Então, falamos sobre a premiação da FIFA, o FIFA The Best. Agora, eu quero fazer um giro no mercado da bola, antes da gente falar da Bezinha, antes da gente falar também do Campeonato Brasileiro da Série B. Porque ontem, a gente nem chegou a anunciar aqui, porque o anúncio foi feito após a gente estar aqui na sair do ar na programação esportiva da Rio Vox FM. O Bordeaux, time francês, entrou em acordo com a Roma para a transferência do atacante Malcom, de 21 anos, o brasileiro que foi destaque no Campeonato Francês, foi eleito o melhor jogador jovem da competição. E ele iria à Itália. Iria, por quê? A Roma e o Bordeaux anunciaram um acordo, a equipe italiana ia pagar, deixa eu ver o valor, eram 35 milhões de euros, eu acredito, pelo jogador. A Roma também disse que entrou em acordo, então os dois clubes confirmaram. Porém, tivemos um clube atravessando essa negociação, professor. A hora que o Malcom estava embarcando para Roma, o Bordeaux ligou para ele e falou, não vai não, fica, que a gente recebeu uma proposta do Barcelona. E o brasileiro, que chegaria à capital italiana na noite da segunda, retornou a Bordeaux. O Barcelona foi procurado, pelo Barcelona, não embarcou e tá tudo fechado para Malcom defender as cores do Barcelona agora. Então, o negócio fica na casa de 40 milhões de euros, cerca de 177 milhões de reais. A emissora catalã, a RAC 1, afirma que o contrato ficaria entre 5 e 6 temporadas no Barcelona. Então, a gente tem aí uma situação em que o Malcom, ele estava certo com a Roma, o Bordeaux estava certo com a Roma, e a gente tem uma situação em que faltou a ética para a equipe francesa, né? Porque com tudo certo ele vai lá, não, agora não vale mais o que acertei aqui com você, vale com o Barcelona. Muito obrigado e tchau. Tá errado, né, professor? E tá errado o Barcelona também, mais uma vez atravessando, fazendo essa situação, né, professor? Sem dúvida, viu, Léo? Eu comungo desse mesmo pensamento seu. Eu acho um absurdo isso. Eu acabei de fazer o comentário aqui a respeito que o futebol tá ficando uma coisa muito chata. E agora também sem ética nenhuma entre os clubes, né? E eu acho engraçado quando eu vejo um presidente chamando o outro de co-irmão. Que co-irmão é esse? Que co-irmão é esse que quer apunhalar o irmão pela costa? Então é uma pena. É claro que o menino Maico fica no meio do caminho, ele não tem, é claro. Se você perguntar para ele, ele quer ir para onde? Quer ir para o Barcelona, é claro, mas tem que se respeitar a premissa de que o Roma, com certeza, já vem negociando faz tempo já para trazer ele para a Itália. Então, o Bordeaux que me desculpe, mas olha, é bem típico de time pequeno mesmo, né? Com certeza. E não é caso, por exemplo, do Dudu. Por exemplo, vamos falar que o Dudu estava conversando com todo mundo, com o Corinthians, com o São Paulo, e acertou com o Palmeiras. Não, porque o acordo já estava fechado entre a Roma e o Bordeaux. O Dudu não tinha acordo do Grêmio com o Corinthians e não tinha acordo do Grêmio com o São Paulo na época em que o Dudu veio, né? Então, é situação diferente. Não vê, você que tá ouvindo, não venha falar isso, que é parecido, que não é. Então, o Malcom, que não tem nada a ver com isso, então vai vestir a camisa do Barcelona na temporada que vem. Temos mais uma notícia sobre o mercado da bola, professor, porque presente nas listas do Tite antes da Copa, William José tem seu nome muito falado no futebol europeu e, de acordo com o jornal inglês Daily Mail, o Fulham, time que recém subiu novamente à primeira divisão inglesa, fez ao Real Sociedad uma proposta de 26 milhões de libras, cerca de 128 milhões de reais pelo jogador, professor. Vale? Ah, acho que não, né? Mas enfim, se tem quem pague é porque vale, né? Mas é muito dinheiro correndo, né? E o Corinthians agradece, né? O Durgue é no Corinthians que vai vir dinheiro pro William José? Eu acho que vai pintar dinheiro é no Barueri, professor. Ah, Barueri, você falou, eu tô realmente confundido. Ah, o Malcom vai. O Corinthians vai entrar no dinheiro do Malcom. 4,5 milhões de reais. O William, ó, 4,5 milhões de reais. Andrés agradece, hein? Mas viu, realmente, ó. Agora eu pergunto pra você, Léo. É o Grêmio Barueri, é o Corinthians de Prudente, é o Grêmio, é o Barueri de Presidente Prudente, ou é o Barueri do... qual é? É o Grêmio Barueri. Então é o da segunda divisão. E o da segunda divisão, o Grêmio Barueri ele tá licenciado, nem jogando a segunda divisão. Então ele não vai receber. Ele recebe, entra mas... Entra na conta dele só. Vai tudo para pagar, né? As contas. Primeiro já deve ter um monte de processo já trabalhista. E a primeira coisa que se faz quando entrar o dinheiro na conta dele, quanto que vai entrar aí desse Vila José? Boa pergunta. Deve ser 10 a 20%. Depende, porque essa conta aí, ela conta os times em que ele jogou, acho que antes dos 21 anos. Se contar isso, quem recebe é o Grêmio Barueri e o São Paulo também recebe uma graninha. Pois é, mas então, o Grêmio Barueri pelo menos vai dar para quitar as dívidas que tem, né? As dívidas que tem. Menos mal que dali, quando quitar a dívida, você vê o Grêmio voltar outra vez. Exatamente. Atrapalhando o Oeste. Com certeza. Então, é isso aí. O William José, então, pode estar... rumo à equipe do Fulham da Inglaterra. Fulham da Inglaterra. Vamos então falar sobre a bezinha do Campeonato Brasileiro de Futebol aqui. Do Campeonato Brasileiro não, Campeonato Brasileiro daqui a pouco a gente fala. Bezinha do Campeonato Paulista de Futebol e os jogos da segunda rodada da competição. Salve Brasil, pode crer. MC Guimê, tamo junto. MC, eu sou. Vai segurando, moleque. E aí, Neymar? Com a técnica, o samba, é nóis. E ó como que eu vou, hein? No flow, por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou, país do futebol, ligou. A técnica, o samba, tocou Neymar, é gol. Minha pátria amada, idolatrada, um salve à nossa nação. E através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração. Entre house de boy, vê que vi ela jogando bola dentro da favela. Pro menor não tem coisa melhor, e a menina que sonha em ser uma atriz de novela. Muito bem, vamos falar então da bezinha do Campeonato Paulista, segunda fase, segunda rodada. Vamos aos jogos. Ó, pelo grupo 6, lembrando que... a primeira fase a gente teve grupo do grupo 1 ao grupo 5. Não é que a gente não sabe contar. A gente também não sabe contar muito, né? Por isso que a gente trabalha com jornalismo. Mas os grupos continuam. Então, a primeira fase do grupo 1 ao 5, a segunda fase do grupo 6 ao 10, se eu não me engano, ou ao 9. Vamos lá, então. Grupo 6 da competição. Tivemos a Francana, ganhando da equipe do Vossen. Aliás, foi 0-0. Tá tudo embolado aqui. Então, 0-0, Francana e Vossen, um empate no José Lancha Filho. E a Inter de Bebedouro venceu a segunda, venceu o Oswaldo Cruz por 1-0 e assume a liderança isolada do grupo, professor. É, sem dúvida, a Internacional que fez uma bela campanha aí e no ano passado, e esse ano vem forte outra vez, olha aí. Já 6 pontos, lidera o grupo aí, e agora o Oswaldo Cruz é o segundo, portanto, a Inter de Bebedouro conseguiu um bom resultado jogando lá em Bebedouro. Lembrando que aí passam os dois melhores, aí não tem índice técnico, passam os dois melhores colocados. Vamos falar agora do grupo 7, que no caso é o segundo grupo. Tivemos o Talentos 10 batendo a equipe do América de São José do Rio Preto por 3-2 fora de casa. Aliás, esse foi o jogo da primeira rodada, perdão. Na segunda rodada, tivemos o Primavera batendo o América de São José do Rio Preto no Ítalo Limonge. Então, perdeu igual. 1-0 para a equipe do Primavera. E o Itararé bateu o Talentos 10 fora de casa por 2-1. Com isso... Primavera e Itararé estão nas primeiras posições, Itararé e Primavera com 4 pontos, o Talentos 10 tem 3 pontinhos e o América nenhum ponto somado, professor. Prestar atenção nesse time do Talento 10 aí, apesar de ele estar num grupo muito difícil, que tem o Primavera, que tem o América, Itararé, times bem experientes, mas o Talento 10 é novato aí na série aí, e tá... apesar de ter perdido em casa para o Itararé, ele está em terceiro com 3 pontos, 1 ponto atrás, portanto, prestar atenção. O Primavera fez o dever de casa, ganhou do América de 1-0 e fez, agora a surpresa aí foi justamente a derrota do Talento 10 jogando lá no Bento de Abreu, Sampaio, Vidal e Marília. Muito bem, agora falamos do grupo 8. No grupo 8 tivemos o empate entre Comercial e Paulista, 0-0 lá no Palma Travassos, e o empate entre Bandeirante de Birigui e Itapirense. Então Comercial e Paulista continuam na liderança com 4 pontos cada um. Eles dividem a liderança porque tem exatamente a mesma campanha. Bandeirante e Itapirense também dividem a terceira posição porque tem a mesma campanha exatamente, professor. Então dois empates. Bom pro Paulista, conseguiu tirar um pontinho do Comercial fora de casa, né? Isso, muito bom pro Paulista e o Comercial conseguiu uma vitória fora e empatou em casa. Portanto, esse grupo é equilibrado, hein, Léo? Tem o Comercial, tem o Paulista, tem o Itapirense e o Bandeirante. 4 times de respeito aí no futebol no interior paulista aí e que vai passar só 2. Com certeza. Então, vamos falar do grupo 9, agora o último grupo. Grupo 9 em que tivemos aí, então, o São José e o Flamengo de Guarulhos empatando em 0-0. E o Mauá foi fora de casa, no Ninho do Corvo, lá em Guarulhos, e bateu a AD Guarulhos por 3-1. O Mauá assume a liderança do grupo com 4 pontos. O Flamengo é o segundo com 2, o São José também tem 2. E o Guarulhos, 1 pontinho somado, professor. Pois é, rapaz, o Guarulhos, a AD Guarulhos que vinha fazendo, fez uma grande primeira fase e agora aí que é um tiro curto aí, 6 jogos, esses 6 jogos tem que ficar entre os 2 primeiros, portanto é uma derrota que pode aí atrapalhar os planos do nosso amigo Mota lá, que é o gerente de futebol lá de Guarulhos. Portanto, o Mauá, que é um time caçula também, né, que todo mundo conhece a mauaense, e o Mauá é um time novo e me parece que não tá pra brincadeira não, viu, Léo? Foi lá em Guarulhos e conseguiu vencer a D, que tem uma bela de uma estrutura e um belo elenco. Muito bem, então falamos da Bezinha do Campeonato Paulista de Futebol aqui no Rio Vox Esporte Clube. Vamos passar para Copa BH de Futebol Júnior. Maracanã, vou torcer pro time que sou fã. Vou levar foguetes e bandeira, não vai ser de brincadeira, ele vai ser campeão. Eu vou de cadeira numerada, que está na arquibancada pra sentir mais emoção. Porque meu time bota pra perder, e o nome deles são vocês quem vão dizer. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Taça BH de Futebol Júnior, tivemos ontem a segunda fase da competição, os seguintes jogos mata-mata, no caso só mata, né? Um jogo só. O Inter bateu o Palmeiras por 1-0, elimina o campeão mundial sub-17 e o Internacional avança de fase. O Atlético do Paraná bateu a equipe do Juventude por 2-1, também avança. O Fluminense fez 5-1 no Grêmio Novo Horizontino e também passa de fase, assim como o São Paulo Futebol Clube, que goleou o Grêmio 4-0 para o São Paulo frente ao Grêmio. Tivemos também a equipe do Santos batendo o Criciúma por 2-1. O Santos também avança, assim como o Atlético Mineiro. O Clube Atlético Mineiro avançou, passou de fase e venceu o Flamengo por 2-0. O Corinthians está fora, viu, professor? O Corinthians também está fora, faz companhia ao Palmeiras, perdeu para o América Mineiro. Olha só o América Mineiro avançando. E o Vasco da Gama também passou, bateu o Paraná Clube por 2-0. Com isso, os confrontos das quartas de final da competição são o seguinte. Temos o São Paulo e o Atlético Paranaense se enfrentando, Atlético Mineiro e Santos, Internacional e Vasco da Gama e Fluminense e América Mineiro. Os jogos já amanhã. Amanhã já tem jogo de novo pela Taça BH sub-17, professor. Um dia de descanso é cruel, não, professor? É muito cruel, viu, Léo? Então, passou o Atlético Paranaense, passou o Internacional de Porto Alegre, passou o Fluminense, passou o São Paulo, passou o Santos, passou o Atlético Mineiro, passou o América e passou o Vasco. Eu assisti ontem, Léo, tive a oportunidade de assistir ontem o jogo de Atlético e Flamengo. E eu peço para todos aqueles que acompanham o futebol brasileiro prestar atenção no número 7 do Atlético. Thiago Ramon, muito bom jogador. Vocês vão ver esse menino logo depois que terminar a Copa BH, vocês vão ter oportunidade de ver esse menino no profissional. E é um menino que muito bem dotado tecnicamente e que vai dar muita alegria não só para o pessoal, para a torcida do Atlético, como também para todo o povo brasileiro. É claro, tem mais jogadores aí, mas esse jogador me chama a atenção. E agora vai afunilando e a gente vai começar a ver realmente quem tem garrafa vazia para vender, viu, Léo? Com certeza. Então falamos da Taça BH de Futebol Júnior. Agora partimos para a Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Humildade, oh, oh, oh. Foi um gol de classe onde ele mostrou sua malícia e sua raça. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se encantava. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se encantava. Filho maravilha, nós gostamos de você. Filho maravilha, faz mais um pra gente ver. Filho maravilha, nós gostamos de você. Filho maravilha, faz mais um pra gente ver. Série B do Campeonato Brasileiro nesse momento aqui no Rio Fox Esporte Clube. Ontem tivemos uma partida pela competição. Tivemos o Atlético de Goiás e o CSA. CSA podendo ficar na liderança do campeonato. O Dragão marcou com o Didira, aliás, o Dragão marcou com o Júnior Brandão duas vezes, mas quem ficou na frente durante boa parte do jogo foi o CSA, que marcou com o Daniel Costa e com o Didira. Mas o Júnior Brandão marcou por duas vezes, igualou, dorme no G4 e tira a chance da equipe do CSA de assumir a liderança da competição, viu, professor? Pois é, rapaz, o Atlético é... Tem que ver que é. Fortaleza foi até o Rei Pelé, em Alagoas, e empatou lá. Agora o CSA sai de Alagoas e vai lá em Goiânia, no Olímpico, e acaba conseguindo um empate em 2-2 também. Portanto, são essas grandes equipes aí da segunda divisão aí que não tem campo e não tem dia, viu? Quando ela se encontra, dá grande jogo, e 2-2 foi um grande jogo com 4 gols. Portanto, a luta para conseguir esse acesso vai ser jogo a jogo, viu, Léo? Com certeza, olha só então. E hoje, rodada quase cheia, já que tivemos um jogo só ontem, o resto da rodada então é hoje. Temos, olha só, Brasil de Pelotas e Boa Esporte Clube, joga no Bento Freitas às 19h15. Temos também Figueirense e Vila Nova, o jogo no Orlando Scarpelli às 19h15. Também no mesmo horário temos Goiás e Curitiba, o jogo no Estádio Olímpico. Temos no Estádio do Café, Londrina e Oeste, também Ponte Preta e Juventude. O jogo não é no Majestoso, por causa de punição à torcida da Ponte Preta, que está atrapalhando o time, é uma barbaridade a torcida da Ponte. O jogo é na Fonte Luminosa, em Araraquara, às 20h30. No Rei Pelé, temos CRB e Criciúma, o jogo também às 20h30, assim como Paysandu e Guarani, na Curuzu, também 20h30. E dois jogos às 21h30 para fechar. O São Bento de Sorocaba pega o Sampaio Corrêa, duelo das equipes que estão muito perto da zona do rebaixamento. E Fortaleza e Avaí, o jogo é no Castelão, às 21h30, também duas equipes na parte de cima da tabela. Professor Mauro Fernandes. Fortaleza e Avaí, olha aí. E o Fortaleza pela primeira vez encostaram nele, né? O empate do CSA com o Atlético ontem fez com que o CSA chegasse a 30 pontos, o mesmo número de pontos que tem o Fortaleza. Portanto, o Fortaleza vai começar a ser pressionado. Então agora vamos ver como é que o time de Rogério Ceni vai lidar com essa pressão, né? De já ter alguém na sua cola. e precisar vencer uma equipe que também está brigando muito, é o quinto colocado hoje, o time do Geninho, o Avaí. Portanto, está aí um bom teste para nós ver se esse time do Rogério Ceni tem fôlego mesmo para voltar para a primeira divisão, o Fortaleza, né? É, tá faltando isso, porque deu uma segurada na recuperação, na fase que tava, né, o Fortaleza, né? São, nos últimos 5 jogos, o Fortaleza teve 3 derrotas, né? 3 das 4 derrotas que tem na competição. A equipe do CSA, inclusive, perdeu menos, mas empatou mais que a equipe do Fortaleza. O Fortaleza ganhando hoje, consegue se aproximar, consegue tomar uma distância maior do CSA e dos seus adversários, mas se perder, o Vila Nova pode encostar vencendo, e também o Avaí, professor. Pois é, eu estava lembrando aqui que o Figueirense vai ter uma estreia ilustre, né? Quem estreia no Figueira hoje, professor? André Santos. Ei, meu Deus do céu. O time quer subir e contrata André Santos, professor. Aí fica difícil. Nos ajuda aí, Figueirense, pelo amor de Deus. Será que o Milton Cruz perdeu o juízo? Ou gosta do problema? Ou nem avisaram ele, né? É, também tem essa, né? Venderam o ingresso para a estreia dele e não falaram, não comunicaram o treinador. Então, Milton Cruz, tem um menino que eu tô trazendo aqui, bom jogador, passou na seleção. Passou pela Inglaterra, seleção, jogou Copa, André Santos. É, não falou o nome, né? Meu Deus do céu. Chegou lá. Tá difícil a fase. E já os paulistas, professor, a gente tem a Ponte numa situação melhor, entre aspas, mas acabou de perder pro Boa Esporte, né? E o Bugre também, junto com o Oeste na parte de cima, né? Brigam por objetivos na parte de cima. O São Bento é confronto direto. Hoje o São Bento precisa vencer o Sampaio para tentar escapar. Começou muito bem, mas precisa se recuperar agora o São Bento. Não vejo chance de nenhum paulista cair, viu, Léo? Mas também não vejo chance de nenhum do paulista subir. Portanto, eles vão brigar para ficar no meio da tabela, porque as equipes são muito irregulares e não tem aquela regularidade que precisa num campeonato de 38 jogos, como é o caso aí da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que as equipes paulista, Guarani, Ponte Preta, e o São Bento e o Oeste, que são 4 equipes, portanto, tá aí, ó. Esses 4 aí poderia melhorar a condição do futebol paulista aí na primeira divisão do brasileiro. Mas não vai ser esse ano que nós vamos ter. Mas se eles conseguirem se manter, eu já acho que tá bom, viu? É, pelo menos se manter, né? Se não dá pra subir, vamos pelo menos ficar onde tá, que tá bom demais. Então, falamos da Série B do Campeonato Brasileiro. A gente já volta com mais Mercado da Bola aqui no Rio Vox Esporte Clube. Fique conosco, a gente já tá de volta. Apoio Cultural 107,9 Rio Vox FM. Em poucos segundos, a vida pode se revelar para você. Enquanto isso, anote esse telefone: 0800-888-6262. Se você tem problemas com drogas, procure Narcóticos Anônimos. Nós podemos ajudar. Narcóticos Anônimos, www.na.org.br. 0800-888-6262. Padaria e Confeitaria Moinho Verde. Oferecemos para você pães, bolos, doces e salgados. Venha experimentar nossos produtos e deixe a sua festa muito mais gostosa. Faça já suas encomendas. Aos domingos temos diversas opções em assados. Tudo preparado com muito capricho, eficiência e qualidade. E um ótimo atendimento. Padaria e Confeitaria Moinho Verde. Tradição em padaria. Rua Doutor João Tobias, 272 Centro. Telefone para encomenda 3493-3580. Dores e estresses em função do ritmo da vida moderna. Está na hora de investir em qualidade de vida com Aurora Massoterapeuta. Profissional com 18 anos de experiência, qualidade e excelente atendimento para homens e mulheres. Oferecendo massagem anti-estresse, drenagem linfática, limpeza de pele e vacoterapia. Alívio de traumas físicos e psicológicos. Controlando a dor, melhorando a circulação e aliviando toda a tensão. Disponibilizamos também tratamentos especializados para gestantes, idosos,

face onde ele mostrou sua malícia e sua raça. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se encantava. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se encantava. Filho maravilha, nós gostamos de você. Filho maravilha, faz mais um pra gente ver. Muito bem, estamos de volta com o Rio Vox Sport Clube. Quero agradecer o carinho da sua audiência. Vamos falar da final do Campeonato Brasileiro da Série D, porque temos então confirmado o adversário do Ferroviário, é o 13 Futebol Clube da cidade de Campina Grande, lá na Paraíba. Mauro Igatu, goleirão do 13, defendeu 3 penalidades, perdeu dele, que ele bateu, mas depois de defender 3 pênaltis, ele colocou o 13 de volta à final da Série D. Aliás, uma das piores disputas de pênalti da história, porque foi 2-1 a disputa de pênalti. O Imperatriz conseguiu fazer um golzinho só e o 13 fez 2. Que fase dos batedores de pênalti. Mas não importa, o 13 tá na final. Ferroviário e 13 é o jogo que vai decidir a Série D. O primeiro é no Castelão, já no próximo domingo. E a decisão no dia 5/8 no estádio Amigão, em Campina Grande, professor Mauro Fernandes. O Nordeste tá em festa. As duas equipes aí... nordestina está aí na final da Série D do Campeonato Brasileiro. E esse é o campeonato mais brasileiro que nós temos aqui, porque temos representantes de toda a região. E é um campeonato onde o pessoal tem que largar a mão de deixar largado como está, porque está largado. Você vê aí os estádios, os campos, a Federação CBF não fiscaliza, não ajuda os clubes se manter, se organizar, cuidar dos campos para que nós possamos vender uma grande imagem também da quarta divisão nossa. E nós estamos provando isso, que não é só o Sudeste, só o Sul, que realmente tem povo que gosta de futebol. Porque ontem deu um exemplo disso. O Amigão lotado para ver uma das semifinal da Série D. Mas você percebe, é um campo mal cuidado. A bola precisa pôr arreio na bola, porque a bola fica pulando o tempo inteiro do estado deplorável que está o gramado. É areia para tudo quanto é lado. A marca de pênalti horrível, onde bateram 10 pênaltis. E você vai dizer, mas só fizeram 3, professor? Só fizeram 3. Mas quem que me garante que aquela marca de pênalti, aquela grama lá, foi plantada quando? Foi colocada quando para se bater? 2000 antes de Cristo. Pois é, então, quer dizer, não pode. Eu acho que é um desrespeito muito grande para com o torcedor, para com o jogador. Só que Imperatriz e 13, os jogadores e comissão técnica e torcedores, não tem nada a ver com isso. Foram lá, fizeram um jogo disputadíssimo, muito gostoso de se ver, certo? Marcelinho dando cãibra nas duas pernas dele, não conseguia parar de pé, faltando 5 minutos para acabar. O treinador querendo tirar o Flávio Araújo, querendo tirar ele para justamente colocar mais um jogador inteiro. Ele pedindo, pelo amor de Deus, para o treinador não tirar ele, porque ele queria bater o pênalti. E ele perdeu o pênalti. Não é isso? E foi para bater o pênalti e perdeu o pênalti. Foi o primeiro pênalti batido e perdeu. E foi o primeiro a perder o pênalti, né? Mas tudo isso faz parte, isso aí faz parte. Um jogador experiente como ele, mas no estado deplorável que ele estava, dando cãibra nas duas pernas, é meio arriscado colocar, mas enfim, foi 2-1 os pênaltis. Goleiro do CRB do 13 pegou tudo. E na hora de ganhar um 10, consagrar, né? Ele chutou o pênalti, pendeu na trave. Mas depois foi lá e pegou o outro e saiu como herói. Portanto, tá de parabéns o 13. Parabéns o Nordeste, que coloca duas equipes nordestinas na final da competição. E, além de tudo, vai levar um dinheirinho extra aí para premiar jogadores, comissão técnica aí, que fizeram um belíssimo campeonato, viu, Léo? Com certeza. Parabéns ao 13, parabéns ao Ferroviário. Quem fica com a taça, professor? Olha, eu vi o 13 jogar ontem, eu gostei muito da raça, mas eu acho que, tecnicamente, o Ferroviário é melhor, né? Eu também vou de Ferroviário. O time de Marcelo Marcelo Vilar está mais tecnicamente é melhor, é um time que consegue fazer, tanto é que saiu do presidente Vargas e foi mandar jogo no Castelão, que é um campo de Copa do Mundo e que dá muito mais condição da equipe tecnicamente jogar, quando na verdade o Ceará fez o inverso. Então dá para entender, né? Que o Ceará é um time ruim e o Ferroviário é um time bom tecnicamente, avaliado não por Mauro nem por Léo, avaliado pelos seus próprios treinadores, porque quem escolheu jogar no presidente Vargas foi o Lisca e quem escolheu jogar no Castelão foi o Marcelo Vilar. Vamos lá então, falando de Internacional e Ceará, jogo pela Série A do Campeonato Brasileiro. William Potker fez o gol para furar o bloqueio do Ceará, retranca do caramba que fez Lisca doido lá no Beira-Rio. William Potker foi o cara que colocou o Inter na terceira posição no campeonato, professor. Pois é, e deu dó do Ceará ontem, que o Ceará estava bem no jogo, a hora que ele começou a querer ganhar o jogo, ele tomou um contra-ataque lá e acabou tomando um gol bobo, um gol de conto de português. A defesa marcou tudo errado e aos 35 minutos do segundo tempo tomou um gol que foi uma ducha fria pro Ceará. Mas o Inter não fez por merecer 1-0 não, viu? É, foi feio o jogo, foi duro, filme de terror às 21 lá no Beira-Rio. Vamos falar agora da situação do Jair Ventura, professor, porque o técnico Jair Ventura não é mais treinador do Santos Futebol Clube, foi demitido pelo telefone. O Ricardo Gomes ligou para ele de manhã, segundo o próprio Jair Ventura, dizendo que ele não era mais o técnico. Foi simples assim, uma ligação para demitir aí Jair Ventura, né? Também deixam o clube auxiliar Emílio Faro, preparador físico Ednilson Senna e o analista de desempenho Antônio Macedo. Serginho Chulapa será o comandante interino contra o Flamengo nesta quarta-feira. Prioridades ao Santos Futebol Clube, professor. Prioridade é Zé Ricardo. Zé Ricardo é o nome preferido tanto pelo Pérez quanto pelo Ricardo Gomes. O problema é que os conselheiros, os diretores do Santos são tudo antiquados e quer Luxemburgo de novo, professor. Mas é uma pena, né? Não tem consenso. O Santos é uma prova de que não existe planejamento no futebol brasileiro. Não vou entrar no mérito do Jair, porque o Jair, o time do Santos deu uma queda muito grande tecnicamente. E o Jair pagou o preço por isso, esse time não consegue jogar. Então, já que a diretoria definiu que precisava contratar e está apresentando agora, contratou 5 reforços, né? Então, dê a condição desses reforços reforçar a equipe do Jair. Mas não foi isso que fez, esperou a Copa do Mundo, parou a Copa do Mundo, revoltou outra vez o Campeonato Brasileiro, espera 2 rodadas depois da volta da Copa, e agora resolve mudar. E se não bastasse tudo, essa atrapalhada toda, agora não sabe quem quer, se é o Zé Ricardo ou se é o Luxemburgo. Filosofia totalmente diferente uma da outra. Então eles não têm filosofia, essa é a grande verdade. Que se pelo menos quisesse um treinador na mesma linha, você podia dizer, eu vou contratar um treinador na filosofia do Santos. Não, o Santos perdeu a filosofia dele. Quem seria o nome ideal para treinar o Santos Futebol Clube hoje, professor? Dorival Júnior. Eu também acho. É que o Dorival tem rusga lá dentro da diretoria. Saiu mal, a torcida não quer ele nem pintado de ouro, né? O Dorival Júnior. Mas, eu posso falar quem que foi demitido do Japão antes, professor? Levir Kup. Levir Kup foi demitido no Japão antes, será? Ô, Erinho, vamos lá ajudar aí, fazer uma vaquinha pro Santos, contratar o Levir Kup outra vez lá no Santos, lá que daí o Santos vai mesmo, não... Vai disputar, vai contratar aí o motorista do Internacional que conhece bem os caminhos da segunda divisão aí, né? Título inédito, né? Seria título inédito, mas a torcida quer o Cuca, mas até eu que sou mais besta também queria o Cuca, né? Mas vai acabar chegando realmente o Zé Ricardo, deve ser o novo técnico do Santos Futebol Clube. Mais uma notícia aqui do Rio Vox Esporte Clube de hoje é que o Boca Juniors está atrás de um goleiro, professor. Sabe quem que o Boca quer? Para os brasileiros começar a temer jogar contra o Boca? Guillermo Ochoa, goleiro da Seleção do México. Aquele que só pega tudo contra o Brasil. É, mas só que o dinheiro dele é diferente, né? Vai ter que gastar muita moeda, vai queimar muita moeda pra tirar o jogador da Europa. E a Argentina não tá, o povo argentino não tá com essa bala toda, tá? O Boca até tem, porque ele é um... Time do presidente. É o time do presidente da República, exatamente. É o Lula deles? É o Lula deles, exatamente. É, então vai conseguir trazer o menino lá, e o menino é um bom goleiro, viu, Léo? Pode ficar, se conseguir fechar mesmo, vai ficar descansado com o gol. É, o problema é pra nós, né? Que daí pra fazer gol nesse filho de uma mãe aí é difícil, né? Porque o Brasil precisou de muito pra fazer um golzinho nele, né? O que mais temos aqui? É isso aí. Então acho que a gente pode passar a régua no programa de hoje, no Rio Vox Esporte Clube de hoje. E eu quero agradecer ao professor Mauro Fernandes que esteve aqui conosco mais uma vez nessa programação. Daqui a pouquinho tem trabalho lá na Associação Olímpica Rio Pedrense, né, professor? Muito boa tarde pra você. Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos os nossos ouvintes que nos acompanharam aqui no Rio Vox Esporte Clube desta terça-feira. Eu desejo a todos que tenham uma ótima quarta-feira. E eu quero mandar um abraço hoje lá para o William, lá de Itajubá, que está acompanhando o nosso trabalho aqui na Rio Vox FM. Obrigado pela audiência, William. E um abração aí para todos aí de Itajubá, pessoal do Huracan, o pessoal do Smart, todos aí em Itajubá também acompanhando o trabalho aqui na Rio Vox Esporte Clube. Vocês fiquem com Deus, porque com Deus eu estou indo. Se for a vontade dele, eu estarei aqui amanhã, a meio-dia, firme e forte, para falar de esportes. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a você, nosso ouvinte, que esteve ligadinho conosco. Fique com Deus. Uma ótima terça-feira para você. E se ele permitir, estaremos de volta amanhã, firmes e fortes, para falar muito de esportes na Rio Vox FM. Fique com a nossa programação e tchau. No céu, igual meu redentor, agradeço ao nosso Senhor. Vai. No flow, por onde a gente passa, é show. Fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou país. O futebol negou, a técnica o sambo, tocou Neymar, é gol. No flow, por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou país. O futebol negou, a técnica o sambo, tocou Neymar, é gol. 882, frequência modulada, canal 300, 107,9, Rio Vox FM, Rio das Pedras, São Paulo.